agora, Zezé. Falar de amor. Você é um cara apaixonado. Sou especialista nisso, senhor. Então eu quero ver. Adoro falar de amor. Eu também. Principalmente olhando pra uma galera como essa aqui, ó. Então canta. Mais uma vez, meu coração esquece tudo que você me fez. Eu volto pra esse amor insano sem pensar em mim. Pra recomeçar, já sabendo o fim. Mas é paixão, e essas coisas de paixão não tem explicação. É simplesmente se entregar, deixar acontecer. Sempre acabo me envolvendo com. Esses desencontros eu insisto em te encontrar. Como se eu partisse já pensando em voltar. Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você. Toda vez que volto eu te vejo sempre igual. Como se a saudade fosse a coisa mais banal. Eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você. Amo você. Quero ouvir. Leve pela vida o coração, como versos pra canção. Volto pra você, volto pelo amor. Não importa se eu sonho pela vez, cada volta eu reconheço. Agora é paixão, e essas coisas de paixão não tem explicação. É simplesmente se entregar, deixar acontecer. Sempre acabo me envolvendo com você. Com você, agora. Sempre, sempre. Esses desencontros eu insisto em te encontrar. Como se eu partisse já pensando em voltar. Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você. Toda vez que volto eu te vejo sempre igual. Como se a saudade fosse a coisa mais banal. Chegando sempre como um louco pra dizer que amo você. Amo você. Agora. Amo você. Agora. Eu amo você.